Mais um dia agora vai começar o som do rap. Ele dá força pra lutar, pra ganhar, pra vencer e sempre continuar. Porque a luta é difícil, a luta é dura e constante. Não podemos separar nem ao menos um instante. Enquanto otários burocratas nadam em dinheiro, eu me fodo o tempo inteiro. Porque somos o lixo, a merda, a escória. O tempo passa e se repete a mesma história. No passado, crucificado, crucificado no passado. E agora escravizado, já julgado, condenado. Sua raça, sua cor, seu credo, seu jeito de pensar e se impor. E é isso exatamente que eles querem que você pense. Que é um perdedor, um cara que não tem valor. Então, o tempo passa e não espera por você. O amanhã não existe, só certeza de morrer. E morrer é muito cedo para mim, porque eu não desisto, eu luto até o fim. Vida urbana é minha vida. Vida urbana é o jeito que eu vivo. Vida urbana é a vida na cidade. Vida urbana, onde a lei é selvagem. Vida urbana, e a vida continua e nada é diferente. Meu passado é igual ao futuro e ao presente. Mesmo assim, as pessoas continuam a viver, às vezes sem motivo e nem sabendo o porquê. E eu paro e vejo as pessoas a andar. Elas têm olhos, mas não conseguem enxergar o mundo ao seu redor. Ele pode ser melhor, é só parar, pensar, tentar e acreditar em você. Somente você vai poder mudar essa situação. Então põe os pés no chão. O mundo está louco, está doente. Tudo agora é olho por olho e dente por dente. Dia após dia é a mesma monotonia. Toca a fita, liga o play. O que há eu não sei. O som eu desliguei. Todos os discos enjoei. Não tenho nada no que fazer. Não tenho tempo a perder. E começa a tocar o telefone. É uma mina e eu nem sei seu nome. Ela diz por favor, via meu amor. Preciso seu calor. Foi bom para você e eu nem sei o que. E outra mina, ela bate minha porta. Ela é boa, ela é gostosa e é isso que me importa. Estou bebendo uma cerveja, ela entra e me beija. Começamos a trepar, a trepar sem parar. Se passaram 12 horas desde o início do dia, o tempo passa e no meu carro estou comendo uma vadia. É minha vida, é sua vida, então viva, escute. Vá se fuder se não pode entender que o melhor sou eu e você não é um plebeu. E você nem percebeu que há muito tempo já morreu. Acorde desse sonho profundo e comece a ver o mundo e aproveite a cada segundo. Tire sua máscara de alienado e comece a ver o que é certo ou errado. Rap é minha forma de linguagem e a minha mensagem, que você nunca perca a coragem. Vida urbana é minha vida. Vida urbana é o jeito que eu vivo. Vida urbana é a vida na cidade. Vida urbana, onde a lei é selvagem. E finalmente a noite começa a cair. São 10 horas, as gangues estão prontas pra sair. Me toque uma cerveja, eu preciso beber. Quero mais que o mundo todo vá se fuder. Mas essa noite eu preciso trepar. Por isso quero uma vagabunda que saiba rebolar. Atravessando a noite eu não consigo dormir. Bebo mais uma, estou a ponto de cair. E para a rua eu saio, novamente viajando em minha mente. Eu procuro alguma coisa diferente. E num bar eu começo a brigar. Sirenes anunciam que os bancos estão para chegar. Eles vêm, espancam um cara até a morte. Fique calado, ou terá a mesma sorte. E já quase amanhecendo, todo mundo está em cana. É atenção, a repressão, é a vida urbana. Vida urbana é minha vida. Vida urbana é o jeito que eu vivo. Vida urbana é a vida na cidade. Vida urbana, onde a lei é selvagem. Vida urbana é minha vida. Vida urbana é o jeito que eu vivo. Vida urbana é a vida na cidade. Vida urbana, onde a lei é selvagem. Vida urbana.